Hit. Ora, por que chamamos de Grande Friagem ou de Era do Frio? Então me diz, e como vamos saber se é uma era de gelo? Por causa de todo esse gelo! Acho que agora ele vai me dar uma fria! Socorro! Socorro! Meninas, vamos embora! O trânsito tá andando! Mas, Pyron! Sem mais! Brinquem de extintos mais tarde! Tá legal! Vamos nessa, galera! E aí, cadê o Ed? Ah, ele falou alguma coisa sobre estar próximo de um grande avanço evolucionário. É sério? Eu vou voar! Que grande avanço. Cuidado! Ei, pra onde você vai? Cuidado, tá indo pro lado errado! O que você tá fazendo? A gente tá migrando, cara. Ei! Faça um favor pra todos! Tire essa pança do caminho! Se a minha tromba fosse tão pequena, eu não ia querer chamar atenção pra mim, amigo. Dá um desconto. A gente tá na estrada desde cedo. Ah, podem ir. Sigam a multidão. Vai ficar melhor depois que se forem. Ah, se quer virar picolé, problema dele. Oi! Ei! Acordei, acordei! Ei, vamos levantar, galera! Hã? Zack? Marshall? Betty? De fundo? Cadê todo mundo? Vamos lá, galera! A gente vai perder a Mi... Criação. foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém se importa com a preguiça City? Tá legal, eu vou sozinho mesmo. Hã? Que nojo! Ei, seu gorducho, faz outro lugar da próxima vez! Que nojo, que nojento! Eu não acredito, comida fresquinha! Frank, como foi que você... Vai fundo, pode comer. Um dente de leão? O frio não acabou com eles? Com todos menos um. Isso me deixa tão... dá vontade... droga! Hoje realmente não é meu dia. Entende o que eu estou falando, amigo? Ah, tô todo sujo. Ei, sabia que os rinocerontes têm um cérebro muito pequeno? Sabia disso? Não, isso é um fato. Sem ofensa. Ah, nem deve saber do que eu tô falando. Que delícia! Um dente de leão. Deve ser o último da estação. Caio? Calminha. Ele acabou com a nossa salada. Ai, que mancada que eu dei. Olha, deixa eu compensar. Não. É sério. Eu vou dar um jeito. O que é isso? Pinhas, vejam. Ai, minha nossa. São as minhas favoritas. Delícia. Ai, isso aqui é... Isso aqui é comer bem, mas não me deixe comer todas elas. Ah, não, toma, coma uma. Gostosa, não é? Bon appetite. Agora? Agora! Ei! Só finge que não estou aqui. Draga, eu queria pegar ele no embalo. Deixa, Frank. A gente vai se divertir com ele. Não deixa eles me embalarem. Não quero virar sanduíche. Me larga. Qual é? Você tá fazendo cena. A gente só quer pegar o nosso prêmio pelo de dar o fora, se você não se importa. Ei, amigo, se eles não te pegarem hoje, alguém te pega amanhã. Mas eu preferi que não fosse hoje, tá bem? Olha, a gente quebra o teu pescoço e você não sente nada, tá legal? Peraí, pensei que os rinocerontes fossem vegetarianos. Muito bem lembrado. Cala a boca. E quem disse que a gente vai comê-lo depois de matá-lo? É, anda, sai. Sabem, eu não gosto de animais que matam por prazer. Diga pros mamíferos que se importam. Eu sou um que se importa. Tá bom, olha. Se um de vocês conseguir passar por essa depressão aí na frente, levam a preguiça. Isso mesmo, boboca! Se derem mais um passo, estão mortos! Tava blefando, não tava? É, tava blefando, sim. Pega ele! Um dente de leão? Uhul! Conseguimos! Conseguimos! Você tem belos olhos. Sai logo da minha cara. Sabe, eu e você fazemos uma bela dupla. O que acha de irmos juntos pro sul? Legal, é. Então suba logo no meu lombo e curta bem a viagem. Uau, sério? Não. Espera, você não vai pro sul? A mudança das estações, o instinto migratório? Isso não te lembra alguma coisa? Acho que não. Tchau. Tá legal, então. Valeu pela ajuda. Eu posso continuar daqui. Ô, Doninha gigante! Espera até a gente chegar embaixo! Esse papo de ir pro sul é pura besteira. O calor, a multidão. É quem precisa disso. Aqui não é legal. Eu e você, dois solteirões rodando por essa imensidão. Não, você só quer um guarda-costas para não acabar virando almoço de alguém. Realmente você é um mamute muito esperto. Tudo bem, você é de trajeto, seu grandão. Qual é o seu nome? Manfred. Manfred? Nossa, cara. Que tal o Manny, o mamute mal-humorado? Ou o Manny, o melancólico? Manny, o... Pare de me seguir. Tá bem, você tem seus problemas. Olha, nem vai notar que eu tô aqui. Fico de boca fechada, porque como eu digo que eu... Ah, olha que bebê mais bonitinho, Diego. Não vai ser ótimo ele vir tomar o café da manhã com a gente? Não seria café da manhã sem ele. Ainda mais depois que o pai dele acabou com metade do nosso bando e usa nossa pele para se esquentar. Olho por olho, você não acha? Vamos mostrar para aquele humano o que acontece quando ele se mete com tigres. Alerte as tropas. Atacaremos ao amanhecer. E Diego, me traga aquele bebê, vivo. Se vou saborear a minha vingança, quero que esteja fresca. Morto. Esse é seu abrigo? Ei, você é grandão, precisa de muita madeira. Eu sou pequenininho. Tá com meio graveto? É, mas com meu pequeno graveto e meu cérebro altamente desenvolvido, eu posso fazer fogo. Fascinante. Hoje à noite vamos ver se a inteligência supera a força. Não é mesmo? Ei, acho que vi uma fagulha. Será que não dá pra me espremer aí com você, Manny, meu chapa? Ah, não tem outra pessoa pra você chatear? Amigos, família, répteis venenosos. Ah, minha família me abandonou. Eles preferiram migrar sem mim. Nem imagino o que fizeram no ano passado. Sabe, eles acordaram cedo, amarraram as minhas mãos e os meus pés, me enfiaram um rato silvestre na boca, fecharam a entrada da caverna, apagaram as pegadas e foram pela água para que eu não pudesse farejá-los. Ah, deixa pra lá. Me fala de você. Tem família? Tá legal, tá cansado, saquei. A gente conversa mais amanhã. Ai. Manfred. Você pode ir um pouquinho mais pra lá? Ah, qual é? Ninguém dorme assim tão rápido. Manny! Oh. Olha o Diego! Recuem! Cadê o bebê? Eu perdi lá na cachoeira. Você o perdeu? Eu quero aquele bebê, Diego. Eu vou achá-lo. É bom mesmo. A não ser que queira servir de substituto para ele. Nós vamos subir o Monte Quebrado. Nos encontre lá. É melhor que ele esteja vivo. Podemos lhe confiar essa missão, Diego? Pelo do meu ombro e disse, se você tá querendo ter um caso, pelo menos escolhi uma fêmea com um pelo igual ao meu, tá? E eu pensei, uau, ela vai acabar me comendo? Você tá me entendendo? Ei, quando você acha uma parceira nessa vida, a gente tem que ser leal. No seu caso, grato. E vê se me deixa em paz. Eu acho burrice a gente se amarrar. Sabe, tem sido pra muitas fêmeas por aí. Mari? Mari? Olha só. Ele tá bem. Ela sumiu. Ei, ei, ei, Manny! Manny, não tá esquecendo de nada? Não. Mas você acabou de salvá-lo. É, mas sabe, ainda tô tentando me livrar do último que salvei. Não pode deixar ele aqui. Olha, é fumaça. O bando dele deve estar lá em cima. Nós temos que devolvê-lo. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá bem? Não tem essa de nós. Nunca teve nenhum nós. Na verdade, sem mim não teria nenhum você. É só subir o morro. Presta bem atenção. Eu estou fora. Tá bem, seu egoísta. Eu vou cuidar dele. Ah, tá. Essa é boa. Vai cuidar dele, né? Nem consegue cuidar de você. Essa eu quero ver. Eu vou te devolver. A gente não precisa desse mamute malvado, não é? Não precisa, não. Você é uma vergonha para a natureza. Sabia disso? Vai ser moleza. Eu tô legal, eu tô legal. Eu vou morrer. Thank you. essa coisinha rosa é minha. Ah, não. Na verdade, essa coisinha rosa é nossa. Nossa. Vocês formam um casal muito estranho. Não somos um casal. Já saquei. Não podem ter filhos, então querem adotar um. Olha, lamento atrapalhar o seu lanche, mas nós temos que ir. O bebê? Imagine, eu ia devolvê-lo pro seu bando. Ah, tá. Conta outra, Dentinho. Me chamou de mentiroso. Eu não disse isso. Mas estava pensando. Eu não gostei desse cara, ele é telepata. Meu nome é Diego, amigo. Manfred, e não sou seu amigo. Tá legal, Manfred. Se procuram os humanos, vão perder o seu tempo. Foram embora de manhã. Obrigado pelo aviso. Agora dá o fora. Tá, eu ajudo você a levá-lo pro bando dele. Mas promete me deixar em paz depois disso? Tá bem, fechado. Ei, qual é seu problema? Você é o meu problema. Acho que tá deprimido. Isso é porque você come demais. É difícil ficar gordo sendo vegetariano. Eu não estou gordo, é só esse pelo. Me faz parecer cheinho. Tá legal, seu pelo é que é grosso. Mas quando quiser conversar, eu tô aqui. O que está fazendo? É só deixar ele aí. A gente tem que ter certeza de que o acharam. Boa ideia. Não. Espere. Ai! Por favor, não me matem. Temos um problema. O que foi agora? Ah, era só o que faltava. Ei. Eu disse que tinham ido embora. Ah, olha só quem está aqui. Você não tem nenhum animal indefeso para estripar? Eles não devem estar longe. Eles foram por aqui, ou por aqui, ou quem sabe... Você não entende muito de seguir pistas, não é? Ei, eu sou uma preguiça. Eu vejo uma árvore com uma folha. Essas são as minhas pistas. Eles não saíram há muito tempo. Ainda está verde. Foram pro norte há umas 2 horas. Ainda está verde. Foram pro norte há 2 horas. Você não precisa deste problema. É melhor me dar o bebê. Eu posso achar os humanos mais rápido do que vocês. E você é um cara bonzinho querendo ajudar, não é? É que eu sei para onde os humanos estão indo. Passagem glacial. Todo mundo sabe que eles têm um acampamento do outro lado. Bom, se você não souber seguir pistas, nunca vai alcançá-los antes da passagem se fechar com a neve. O que deve acontecer? Amanhã. Então, ou você dá esse bebê pra mim, ou vai ficar perdido na neve. A escolha é sua. Aqui está a sua fonte de alegria. Vamos devolvê-la aos humanos. Oh, o grande malvado tigrezinho vai ser deixado pra trás. Pobre tigrezinho. Sid, o tigrezinho vai nos mostrar o caminho. Manny, eu posso falar com você um instante? Não. Quanto antes acharmos os humanos, mais rápido me livro desse babão fedorento. E do bebê também. Não vai ter sempre o Jumbo por perto para te proteger. E quando esse dia chegar, eu sugiro que abra o olho. Porque eu vou estar na tua cola. Tô frito. Ah, tem que fazer ele parar. Eu não aguento mais isso. Eu já comi coisas que não reclamaram tanto. Ele não para de se mexer. Tá segurando ele errado? Segura ele direito. Põe ele no chão. Sim, segura direito, põe ele no chão. O nariz dele tá seco. Quer dizer que tem alguma coisa errada com ele. Alguém tem que lamber. Só por garantia. Deixa comigo. Ei, ele está usando umas daquelas coisas de bebê. E daí? Se fizer cocô, pra onde que vai? Os humanos são nojentos, né? Muito bem, você. Vê se ele fez cocô. Ei, por que eu que tenho que ver? Porque devolver essa coisa foi ideia sua. Porque você é insignificante. E acabo com você se não me obedecer. Só por isso? Agora, Sid! Ih! Eca! Ih! Quer dizer, caramba! Muito bem, cuidado, tô passando. Ei, cuidado! Pare de ficar girando esse negócio. Eu vou escorregar. Tá limpa, te peguei. Quer parar com isso? Acho que ele gostou. Faz de novo. Isso fez me sentir melhor também. Toma, segura ele. Aqui, ó. Olha só pra mim. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Cadê o bebê? Olha ele aqui. Para! Tá assustando ele. Aposto que está com fome. Que tal leite? Eu adoraria. Não é pra você, é pro bebê. Sabe, eu não estou amamentando agora, amiguinho. Você tá muito embaixo na cadeia alimentar pra fazer gracinha. Chega! Chega! Chega! Comida! Eu não sei mais ouvir dizer. Eu não sei mais ouvir dizer. Que o fim do mundo um gelo vai ser. Que o fim do mundo um gelo vai ser. Preparem-se para a era do gelo. Proteja o estilo de vida dos dodôs. A sobrevivência separa os dodôs das feras. Protejam o estilo de vida dos dodôs. Preparem-se para a era do gelo. Era do gelo? Já ouvi falar desses malucos. Não caiam aí dentro. Se caírem, vão acabar... Intrusos! Intrusos! Morrendo queimados. Ei, dá pra devolver o nosso melão? Júnior está com fome. Sem chance. Esse é o estoque que fizemos pra Era do Gelo. O frio subártico vai nos prender em abrigos subterrâneos por 1 bilhão de anos. E vocês têm 3 melões. Se não foram espertos o bastante para se prepararem, problema de vocês. Problema de vocês. Problema de vocês. Ei, fiquem longe de mim. Problema de vocês. Não, não. Recuperem o melão. Taekwondo dos ataquem. Lá se vai a última fêmea. O último melão. Sid, agora a gente tem que achar mais comida. Ei, olha só isso, um jantar e um show. Agora vamos achar uma comida mais digna de um herói conquistador. Que isso? Um inimigo? Qual é? Qual é? Tá afim de briga? Espólios dignos de um nobre! Hora de dormir, garoto. Ah, a volta triunfal. Hã? Eu tô tão cheio. Que tal dar um beijinho de boa noite no seu amigão Cid? Ele tá dormindo. Mas eu tava falando era com você. Tá legal, eu durmo sem um beijinho. Ai, ai, boa noite. Dá pra parar? Tá bem, tá bem. Eu tô tentando relaxar. Ai. O quê? Anda, me dilacera. Vai ser a última coisa que vai fazer. Eu tô trabalhando, seu monte de pelo. Seguir crianças indefesas é difícil demais pra você. O que vocês dois estão fazendo aqui? Soto tá cansando de esperar. Ele disse que ou você volta com o bebê, ou então nem precisa voltar! Olha, eu tenho um recado pro Soto. Diz pra ele que eu vou levar o bebê. E diz pra ele que estou levando um mamute. Um mamute? Mamutes não viajam sozinhos. Bom, esse aqui viaja. E eu tô levando ele pro Monte Quebrado. Olha só quanta carne! Vamos lá pegá-lo! Ainda não! Vamos precisar do bando todo pra pegar esse mamute. Avisem a todos. Já! Onde está o bebê? Você o perdeu? Cid! Ai, é tão feinho. Mas ele é uma gracinha. Olá, fofinho. Olá, meu peladinho. Onde você o achou? Ah, o pobrezinho estava sozinho por aí. Os tigres queriam atacá-lo. Então eu peguei. Ai, que coragem. É, bom, ele precisava de mim e eu sempre quis ter um filhote também. Sério? Isso é tão atraente num macho. Ah, puxa, quem é que não quer ter uma família, não é mesmo? Ai, por onde você andava? É, bom, você sabe. Lindinho, né? Então, como eu estava dizendo, meninas... Hã? Oi! Oi, Manny! Qual é o seu problema? Com licença, meninas. Vocês ficam aqui se banhando que eu volto já já. Lendas. Ele não é nenhum galã, mas é tão difícil achar um cara que queira uma família. Eu que o diga. Todos os caras sensíveis foram comidos. Não, não, não, não, Manny, Manny, por favor, eu estou implorando. Eu preciso dele. Ora, um cara bonitão como você. Ah, falar isso da boca pra fora. Não, é sério. Olha só aquelas garotas. Elas não vão resistir. Puxa, que cesto de humor mais cruel. É, não quero atrapalhar sua cantada. Ah, valeu, Manny. Você é amigão, você é o melhor. Mas sem o Rosinho. Não, não, Manny, eu preciso dele. Tá bom. Tchu, tchu, tchu, tchu, rap, tchuru, tchu, tchu, tchuru. E aí, meninas? Onde a gente estava? Caio? Calminha, Frank. Ah! É só achar um rabo de saia que ele começa a se exibir. E aquele tigre? Que grande caçador. Nem consegue achar uma preguiça. Tem um cara de ama de leite? O que você está olhando, seu bobão? Olha só você. Será que vai ser um grande predador? Eu acho que não. O que você tem aí? Um pouco de pelos, nenhuma presa, não tem garras. Você é um monte de pele envolta numa coisa mole. O que é de ameaçador em você, hein? Hein? Hein? Ei, tá achando que isso aqui é um zoológico, é? Tá bem, você pediu, espertinho. Você merece um castigo. Ah, tá achando engraçado? Olha isso, então. Você vai virar comida de coruja. Você é muito corajoso, tenho que admitir. Muito obrigado, muito obrigado. Oh, não! Um tigre! Socorro! Socorro! Cadê o bebê? Ele tá bem, ele tá com o Manfred. Me põe na sua boca, rápido. Oh, ele me pegou! Socorro! Ah, fica longe de mim. Ele foi por aqui. Vamos! Não, Caio. O tigre chegou na nossa frente. Espera aí. Tá com cheiro de morto mesmo. Tá. Ah, os carnívoros é que se divertem. Ah, puxa, não gosto de magoar ninguém assim. Ah, mas você sabe como é. Muito bem, obrigado. Pode me colocar no chão. Manny! Pessoal, a gente não estava com pressa. Ei, Diego, tira isso da boca. Você não sabe por onde andou. Puxa, por um instante, achei mesmo que você ia me comer. Eu não como porcaria. Quer dizer que você não come? Você não come porcaria? Pessoal, espera aí. Espera. Espera por mim, por favor. Dá pra esperar um minuto? Ei, pessoal. Obrigado por esperar. 3, 2, 1... Não falha mesmo. Não me faça ir até aí. Foi ele que começou. Não me interessa quem começou. Acabe com isso rapidinho. Arquitetura moderna. Não dura nada. E aí, Manny? E aí, Diego? E aí, Sid? Você está perdido, não está? Não, eu sei exatamente onde estamos. Então pergunte para ele. Não preciso perguntar. Tá legal, eu pergunto. Ei, amigo, viu se passou algum humano por aqui? O Adoro brigadiço, adoro brigadiço, tá bem. Três palavras, primeira batida. Não, não, marcha, marcha. Deixa eu tentar, demanda. Bando. Muito bem, Manfred. Bando de dentes longos, garras. Bando de lobos, bando de... Bando de ursos. Já sei, já sei. Bando de pulgas, não. Bando de gatos, bando de bichos. Bandoleiros, não. Bando de idiotas, bando de burros, bando de trouxas, bando de aves, bando de preguiças voadoras. Ei, boas notícias. Eu achei um atalho. Como assim um atalho? Um caminho mais rápido do que um caminho normal. Oh, eu sei o que é um atalho. Olha, ou a gente pega o atalho e chega lá antes dos humanos, ou vai pelo caminho mais longo e perde eles. Por ali. Tá me achando com cara de quê? Amanhã, a essa hora, você pode ser um mamute livre. Ou uma babá. Já eu prefiro brincar de pique. Ei, pessoal, pessoal. Olha só isso. Cid, o tigre achou um atalho. Não, obrigado. Prefiro viver. Então sugiro que você pegue o atalho. Você tá me ameaçando? Mexa-se, preguiça! Muito bem, tigre. Rápido, pra dentro! Bem, eu voto pelo atalho. Vamos lá, pessoal. Fiquem juntos. É fácil se perder por aqui. Pessoal? Um peixe. Dá pra ficar junto, por favor? Já chega eu tomar conta de um bebê. Ah! Te peguei! Capitão, iceberg à frente! Ah, não. Uma segunda rodada? Diz pro guri ter mais cuidado. Olhe, tigres. Vixe. Não, tá tudo bem, tudo bem. Olhe, os tigres só estão brincando de pique com os antílopes. Com os dentes. Vamos lá, Sadie. Vamos brincar de pique. Tá com você. Claro. Tá bem, tá bem. Onde estão as preguiças? Sabe, a gente nunca vê uma preguiça nesses lugares. Já perceberam? Ei, olha, mano, um mamute. Oh, alguém me belisque. Ei, ei, esse gorducho é igualzinho a você. Ah, ele tem uma família. E ele tá feliz. Olha, tá brincando com o filho. Viu, Manny? Esse é o seu problema. É isso que os mamutes têm que fazer. Sede. Acharam a fêmea, tem os seus mamutezinhos e... Sede. E que é? Cala essa boca. Mas... Ei, olha só isso. O tigre trouxe a gente mesmo. Olha o monte quebrado. Próxima parada, passagem glacial. Como eu pude duvidar de você? Ouviu isso, amiguinho? Você tá quase em casa. Meus pés estão suando. Você tem que anunciar toda vez que seu corpo faz alguma coisa? Ele só quer chamar a atenção, não dá bola. É sério! Meus pés estão quentes mesmo! Ai, au, au, au! Me diga que isso foi seu estômago. Não, foi só uma trovoada. Veio lá de baixo? Vamos lá, vem atrás de mim! Iria se estivesse mexendo! Queria poder pular desse jeito. Desejo realizado! Vamos, mais rápido! Você já viu o rio de lava? Segura o Rosinha! Manny, você tá bem? Vamos lá, anda. Diga alguma coisa, qualquer coisa. Você tá em cima da minha tromba. O quê? O quê? Eu não tô te entendendo. Você tá em cima da minha tromba. Ah. Ah, você tá legal, tá legal. Por que você fez isso? Podia ter morrido tentando me salvar. É o que se faz em bando. Um cuida do outro. Bom, obrigado. Não sei o que vocês acham, mas nós somos o bando mais estranho que eu já vi. Eu tô louco pra pôr as minhas garras naquele mamute! Ninguém toca no mamute até eu pegar aquele bebê. Primeiro, vou fatiar aquele traseiro em duas partes. Vou colocar a carne branca numa pilha e a escura em outra. Ei, para com isso, tô faminto. Depois a parte dianteira. Costuma ser dura, mas é super saborosa. Eu disse pra parar com isso. Poupe sua energia. Os mamutes não morrem tão facilmente. Só tem um jeito de fazer isso. Primeiro, vocês vão ter que encurralá-lo. Deixá-lo sem saída. E quando vocês três o tiverem encurralado, eu pulo na garganta. Pessoal, temos que tirar esse garoto do vento. Quanto tempo falta? Uns 5 quilômetros. Eu estou morto. A gente chega lá de manhã. O que está fazendo? Colocando as preguiças na história. Por que não é mais realista e desenha ela dormindo? E mais barriguda. Perfeito. Ha, ha! Não achei nenhuma graça. Eu sou um gênio! De hoje em diante, dirijam-se a mim como Cid, o Senhor das Chamas. Ei, Senhor das Chamas, seu rabo tá pegando fogo. Obrigado. De hoje em diante, vou te chamar de Diego... Senhor do Mitoque tá morto. Eu tô brincando, seu grande bobinho. Ei, pombinhos. Olhem para isso. Que coisa mais linda. Vem cá, seu bipedizinho. Vem cá, sua minhoquinha fofa. Vem com o titio Cid. Não, não, não, não, não, não. Pra cá, pra cá. Não, não, não, não. Vai com ele. Vai com ele. É... Tá bom. Bom trabalho. Continue treinando. Olha só. Nosso garotinho tá crescendo. Muito bem, venha cá. Hora de dormir, garoto. Olha só que grande coração mole. Sabe, Diego, eu nunca tive um amigo que arriscasse a vida por mim. É, Manny é um cara legal. Ele é, sim. Bom... Boa noite. Se você voltasse todo sujinho e fedorento desse jeito, não é? Deixa eu limpar essa sujeira. Vamos limpar um pouquinho aqui. Você é muito higiênico, amiguinho. Acho que tá ficando parecido comigo. E aí, Diego, o que você acha? É melhor a gente não fazer isso. Por que não? Porque se o salvarmos, ele vai virar um caçador. E quem acha que ele vai caçar? Mas como nós o salvamos, talvez não nos caça. Ai! E talvez tenha pelo, fique com o pescoço longo e fino e te chame de mamãe. Qual é o seu problema? Nenhum. Vamos embora. Eu estou congelando. Ei, Diego! Você congelou aí atrás? Abaixem-se! Hã? O quê? Shhh! Abaixem-se e me sigam. Ei, o que é que tá acontecendo? Lá embaixo, no Monte Quebrado, tem uma emboscada esperando vocês. O quê? Como assim uma emboscada? Você nos traiu! Era o meu trabalho! Eu fui incumbido de pegar o bebê, mas aí... Você nos trouxe pro jantar! Já chega! Você está fora do bando! Sinto muito. Não sente, não! Ainda não. Ouçam. Eu posso ajudar. Fique por perto, Cid. A gente vai sair dessa. Não consegue. O bando é forte demais. Confiem em mim. Confiar? Por que a gente iria confiar em você? Porque sou sua única chance. Olá, meninas. Olha quem resolveu aparecer. Diego, já estava ficando preocupado com você. Não precisa se preocupar. Daqui a 2 minutos vai estar saboreando o gostinho da vingança. Muito bom. Tô vendo a preguiça e está com o bebê! Não saiam de suas posições até que eu veja o mamute. É ele que temos que surpreender. Você tá querendo brigar, não é, Zeke? Eu quero brigar! Então, o que está esperando? Não! Eu disse pra esperar o mamute! Vem comigo. A gente pega o Cid e sai daqui enquanto há tempo. Vamos lá, Diego. Vamos acabar com esse mamute. Aqui está ele. Isso mesmo, cadê o bebê? Hã? O mais forte sobrevive! Eu acho que não. É! O que estão fazendo? Deixem o mamute em paz. Tá bom. Acabo com você antes. Conseguimos! Fomos uma bela equipe. Fomos? Que isso, ainda somos. Eu lamento muito pela armadilha. Ah, você me conhece, tenho preguiça até pra guardar rancor. Ei, para com isso, baixinho. Você tem que ser forte. Tem que cuidar do Manfred e do Cid. Principalmente do Cid. Olé, você vai sair dessa. Você é um tigre. Olha, eu te carrego. E aí, o que me diz? Vamos lá, Diego, vamos lá. Diz que ele vai ficar bom, Manny. Olha, vocês têm que me deixar aqui. Se os humanos atravessarem a passagem, nunca vão alcançá-los. Não precisava fazer aquilo. É isso que se faz em um bando. Não se esqueça da gente. Tá bem? A gente nunca vai esquecer de você. Tchau, tchau. Tchau. Tid. Tchau. Tchau. Isso mesmo. Cadê o bebê? Vamos lá, Cid. Vamos para o sul. Não gaste sua saliva, Cid. Sabe que os humanos não falam. Diego? Você tá bem? Sete vidas, menino. Você tá bem? Você tá bem? Ai! Quer te dar um beijo? Seja bem-vindo, amigo. Quer carona? Não, obrigado. Eu tenho que salvar o pouco de dignidade que me resta. Você tá andando com a gente agora, amigo. Dignidade não tem nada a ver aqui. Eu aceito a carona. Claro, pode subir. Me levanta, amigo. Andando! Oh, então não andam. Você decide. Esta vai ser a melhor migração que já houve. Pode acreditar. Vou mostrar os meus poços de água favoritos. Eu fico marrom quando os fungos no meu pelo secam. Ah, parece muito atraente. Olha, essa história de Era do Gelo tá ficando monótona. Sabe do que eu gostaria? De um aquecimento global. Vai sonhando. Não, é sério. Você não ia precisar desse pelo todo. A gente ia tomar banho de piscina. Yeah.